estou apaixonado. Estou apaixonado, yeah, yeah. Estou apaixonado por quem? Por ti, Jesus. Estou apaixonado. Estou apaixonado, yeah, yeah. Estou apaixonado, yeah, por ti, Jesus. Eu quero ouvir a noiva apaixonada. Estou apaixonado. Jesus, meu amor maior. montes. Para encontrar pelos montes de Minas. E ele vem saltando pelos montes.